vai chegar, até agora. Quero café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma! Desculpe! Se você interceptou essa frequência, sabe que está começando mais um programa Cafeína. Eu sou o Luiz Nazi e tenho a honra e o prazer de receber aqui no QG nosso querido Douglas, ele que tem o maior Instagram desse Brasilzão aqui, que agora encaminha um novo projeto aí, né, Douglas? Tudo tranquilo? É, eu tô tudo ótimo, tudo tranquilo. O Nazi, ele tem uma missão, né, que é falar do meu Instagram pro mundo. Mas ele, se ele puder falar do meu Instagram, ele vai falar. Cara, esse é o objetivo da minha vida, cara. Propagar aí o seu Instagram por toda a humanidade. Espalhar a palavra, né? Espalhar a imagem, né, nesse caso. Pode crer. A gente está com um projeto novo, né? Eu tô, pelo menos, e o Nazi vai participar, em breve, né? Mas aí quando ele sair, eu aviso pro mundo. Pode crer. É isso aí, mas vamos lá. Hoje é um... Eu boto lá no Instagram. Bota no Instagram, né? Tem as fotinhas do Rock in Rio lá também, ficaram show de bola, cara. Eu aconselho o pessoal lá, dá uma olhadinha. É, obrigado. Aperta lá o like, né? Um coraçãozinho. Fui no dia do The Who. Dia do The Who, cara. Foi o melhor dia. Foi pelo The Who. O Guns N' Roses foi esquecido. Guns N' Roses, vou te falar que bateu uma depressão, hein, cara. Pô, cara, imagina eu que tava lá vendo o Axl desafinando, tá? Em November Rain ao vivo. É foda, ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? Ou não. Tá, vamos lá, hoje é um programa especial para aqueles saudosistas, aquelas viuvinhas que sempre falam que na época da ditadura militar tudo era melhor. E realmente tinha coisas que eram muito melhores na época da ditadura militar, né? Então esse programa aqui vai ser uma série. E hoje teremos aqui um belo jantar onde serviremos quatro cabeças ilustres, quatro intelectos geniais que revolucionaram o cenário musical brasileiro e fizeram que talvez seja o álbum mais subversivo aí de todos os tempos, né? Hoje é dia de jantar aí os Secos e Molhados, uma dádiva da ditadura militar, ó, que beleza. Acho importante dizer que o Nazi tá falando da divulgação da ditadura militar, porque é uma banda que só surgiria, que só faria o que fez na ditadura, em período de cerceamento de liberdade. Não porque eles eram qualquer coisa da ditadura, não. Se você veio aqui achando que a gente ia falar bem dessa desgraça desse governo, esquece. É, se você achou que a gente ia falar bem da ditadura, você vai escutar lá o Cast Coxinha, lá, o Coxinha Cast, o sei lá, o que mais que tem aí, o Fascistinha Cast. O MBL tem algum podcast? Deve ter o MBcast lá, sei lá. Mas é isso aí, que bom que você explicou mesmo, que eu tava esquecendo de explicar aí, ó. E essa coisa que você falou aí já abre uma discussão legal, cara. Eu acho que se fosse hoje, por exemplo... Eu acho que não caberia o surgimento aí de uma banda tão subversiva, hein, cara? É, eu acho que tem alguns músicos que não teriam espaço no cenário atual, sabe? Tipo, não só pela questão da ditadura, mas pelos seus próprios tempos mesmo. Os Secos e Molhados é um exemplo disso, né? Mais especificamente por conta do enfrentamento à ditadura. Mas o... Tanto que hoje em dia o Ney Mato Grosso não se envelheceu tão bem, né? Pelo menos em pensamentos. Ah, sim. Pensamentos ele envelheceu muito bem. Ele tá um velhinho saudável, cara. Ele falou aí que malha aí todos os dias, né, cara? Eu acho que os tempos de porra louca dele já ficaram pra trás, hein? Não, que bom, João. É sempre importante que a pessoa se cuide, se hidrate. Já diria o Raul Seixas, né? Conserve o seu medo, né, cara? Isso. Mas é complicado. Mas aí, Douglas, você gostaria de dar uma pincelada aí sobre o contexto histórico da ditadura militar, aí, esse período tão saudável da nossa história? Saudável. Bom, então, eu vou... tão saudável da nossa história esse período, né? Bom, eu vou contextualizar ele bem rápido, assim. Principalmente, passar rápido sobre a questão do Jânio Quadros, né, e do João Goulart. Que em 1961 o Jânio Quadros renuncia dizendo em sua carta que por questões de forças ocultas, né, que quiseram renunciar. Somado, então, quem deveria assumir é o seu vice-presidente à época, João Goulart, que vale ressaltar que na época o presidente e o vice eram votados de forma separada, né? Então João Goulart, isso é Brasil, João Goulart, né, era um trabalho misto. Seria a mesma coisa que hoje você votasse no Aécio e colocasse a Dilma como vice, né? Ia ser mais ou menos nesse nível. É tipo assim, né? Você vota na Dilma, você vota no Aécio e o vice dele é o Lula. É o Lula presidente e o Bolsonaro vice, né? Tá ligado? Aquela página no Facebook. Pode crer. Mas enfim, aí é exatamente isso, né? Você tem um presidente conservador, o Jânio Quadros, e um vice-presidente progressista, o João Goulart. João Goulart, inclusive, ligado com figuras históricas da esquerda, sim, né? Era cunhado de Brizola, foi ministro do trabalho de Getúlio Vargas, que não é uma figura tão de esquerda assim, mas... Mas era bem populista, tá, né, lá, cara? Né? É, bem populista, bem, bem popular também. E João Goulart, na época, na China, vai sofrer do nosso congresso, que à época já era conservador, né? Não é a novidade. Pode crer. Isso não é a premissa do governo Temer. À época, o nosso então congresso conservador tenta barrar a volta de João Goulart e a posse dele como presidente. Aí, bom, temos toda a questão da campanha da legalidade com o seu Brizola, toda a questão do retorno de João Goulart, o discurso na Central do Brasil, que inclusive tem no YouTube, aconselho a todos a assistirem, é um puta discurso, até para entender o que era aquele momento, o perigo que era o João Goulart para essa elite brasileira. E aí, no dia 1º de abril de 1964, apoiados pela sociedade civil, pela classe média brasileira, e por empresas privadas. Isso que dói, né, cara? Isso tem que ser dito sempre, né? Os militares dão um golpe, tiram o João Goulart do poder e assume uma junta militar. Na época era o Costa e Silva, se não me engano. Isso, não, era o primeiro? Humberto, é o Castelo Branco. Isso, Castelo Branco, depois vem o Costa e Silva. E aí, bom, e durante 21 anos nós ficamos nesse regime militar, mais de 800 pessoas mortas, mais de 1.000 pessoas desaparecidas, censura, né? Como a gente vai falar aqui, isso, obviamente. Um regime de cerceamento de liberdade que durou até 1985 e que até hoje é uma marca fortíssima na nossa sociedade. Até hoje é um problema na nossa sociedade. Com certeza, até hoje nós, cara, temos os filhotes. Você tem uma ideia que a ditadura foi tão desgraçada que ela terminou e começou o governo Sarney, né, cara? Você tem uma ideia de como que... Exatamente. Que bosta, né, cara? É legal também que você citou aí a questão do João Goulart, que ele caiu sendo acusado de comunista, né? Então, é muito comum, né, no Brasil, essa coisa de você dar golpe em governantes aí, acusando-os de serem extrema esquerda, né, comunistas. E é interessante porque é um desconhecimento do que é a teoria comunista, quando você pensa que o principal ponto do João Goulart na época era a reforma agrária, era, né? Sim. Que não é uma pauta necessariamente comunista, apesar do que a maior parte das pessoas acham. Países que não são nem um pouco comunistas tiveram reforma agrária. Estados Unidos fez reforma agrária. A Austrália fez reforma agrária. A França fez reforma agrária. A Inglaterra fez também. Explicar isso no Brasil é que é difícil, né, cara? Até hoje, acho que se o presidente for tentar falar de reforma agrária, ele vai se fuder, né? Com certeza, cara. O Brasil aí tem um grande quintal ainda, né, cara? Um grande latifúndio aí. Então tem muitos setores aí, a bancada do boi aí, muito forte. É engraçado também que nesse período militar aí, foi um período aí que você teve uma repressão muito grande, né? Que você teve o famoso AI-5, que os militares governavam aí através de decretos, né? E esse AI-5 fechou o Congresso, caçou político e caralho a quatro. E nesse período de maior repressão, foi o período de maior porra louquice, né, cara? Exatamente, né? É porque os momentos de repressão normalmente dão pano pra manga, vamos dizer assim. Sim. E aí você sempre teve uma classe média no Brasil relativamente politizada, e esses caras, os que foram contra o golpe, né, pelo menos, se postaram aí, né, se propuseram a escrever música, escrever canções. Às vezes nem só canções também, né, você tem uma produção cinematográfica na época muito forte também, né? Uma série, né? Além da porno chanchada. Verdade, né? E, bom, o ato institucional número 5, ele é uma violência muito grande, né? Até para os padrões da ditadura naquele momento, ato institucional número 5, ele vai proibir o habeas corpus, por exemplo. Ele vai tirar o direito de defesa das pessoas em certo nível também, né? Sim, sim. Então, foi um momento de violência muito grande até para os padrões. Sim, sim, pode crer. E no AI-5 também tinha, nesse período aí da repressão, tinha um órgão aqui que eu tô tentando achar um nome aqui, ó. Ah, achei. COD, não? Não, além do COD, tinha um órgão que ele era... que é Divisão de Censura de Diversões Públicas, né? O DCDP. Que ele era responsável pela censura em, tipo, teatro, em música, em qualquer tipo de evento cultural tinha que passar pelo clivo militar, né? Então, porque realmente era pra não passar nada, né? Era uma sociedade ali que você não tinha abertura para o pensamento livre. Não, vale dizer que essa censura, ela não é só política, né? Ela não é só a censura ao conteúdo contra o regime. Ela é também uma censura moral, né? Ela é mais uma vez, né? Uma censura contra tudo que vai contra a ideia de família, a família tradicional brasileira, e etc, etc, etc, que é um tema que a gente escuta até hoje, né? É verdade, é um discurso velho, né? Isso, todo esse movimento neoconservador no Brasil, né? Neoconservador é um termo meio esquisito, né? mas não deixa de ser, né? É, mas é isso, né? Esse movimento conservador brasileiro, ele não tem nada de novo, né, cara? Ele é a mesma coisa desde sempre, né? Sempre essa coisa da família, de Deus, Deus pela família, etc. Marcha de Jesus pela família e etc, etc, etc. Então tem esse componente moral muito forte, né? Inclusive, e esse é um dos pontos que o Secos e Molhados vai pegar também, né? Eu vi o rei andar de quatro poses atraentes e 400 velas feitas duendes. E nesse período de repressão, né, de culto ao machismo, né, porque a gente não pode esquecer que a figura do militar é aquela figura do homem tradicional, varão, né, viril e por aí vai outros de tantos vezes a mais, surge um grupo chamado Secos e Molhados. Depende do militar também, eu diria. Depende do militar, né, mas pelo menos a pose era do militar varão, né? É. Mas aí vem a hipocrisia, né, cara? Militar, assim, uma hipocrisia básica aí também não existe, né? Mas o que acontece no quartel fica no quartel. Fica no quartel, né? Principalmente na marinha, né, cara? Fica só ali o segredo. Exatamente. E nessa época vai surgir um grupo, né, cara? Encabeçado aí por Ney Matogrosso, João Ricardo e por aí vai. Chamado Secos e Molhados, que aliás, esse nome, cara, esse nome é sensacional, né? Porque Secos e Molhados, o que significaria Secos e Molhados, cara? Seria tipo uma coisa genérica que abrange tudo? Eu acho que é dicotômico, né? É a contradição, né? Pode crer. É que caralho. Olha só que bonito. É aquela coisa da contradição. Isso tem nas músicas deles também, né? A minha música favorita deles é o Doce e o Amargo, né? Ah, caralho. Que é mais uma vez essa coisa. Dá pra gente falar dela aí, cara, mais pra frente. Que musicão da porra, né? Mas vamos, cara, falar. Olha, eu vou te falar que se você é juvenil ainda, um pequeno pimpolho, com certeza você ainda não escutou, né? Mas é engraçado que eu, pelo menos, tenho essa experiência de falar em sala de aula, né? Que eu gosto de trabalhar a ditadura militar na sala de aula usando músicas da época, né? Genial, até porque eu acho que isso atrai mais atenção da... porque isso atrai atenção da molecada, né, cara? E é engraçado, assim, que ninguém conhece Secos e Molhados, assim, mas se você cita o nome Ney Matogrosso, assim, você vê que rola um certo respeito, assim, sabe? Porque sempre fica naquela ideia, tipo, pô, é aquele cara que canta pra caralho, sabe? É porque também o Ney vai ter uma carreira muito boa, principalmente nas parcerias com o Chico depois, com, né? Certeza. O próprio Caetano também. De longe é o que mais fez sucesso, né, na pós aí, Secos e Molhados, né, cara? É, e o interessante de trabalhar com as músicas de Secos e Molhados é justamente fugir um pouco da questão política. Tipo assim, não fugir muito, mas, tipo, é mais pensar essa censura moral, né? Porque se você pega Chico Buarque, por exemplo, Cálice, sim, que pra mim é a música mais usada, né? Depois, talvez depois da do Geraldo Vandré, né? Pra não dizer que não falei das coisas. Ah, que show de bola, excelente, cara. É, duas músicas sensacionais, mas que tem essa pegada bem política, bem social. Sim. Né? E o Secos e Molhados vai ter uma pegada mais comportamental, mais... Mais história nova, né? É, não deixa de ser social também. É tipo a corrente marxista e a corrente da história nova, né? História cultural. Isso, é mais uma coisa meio legófia ali, meio longa duração também. Pode crer. Olha que foda, hein, cara? Meio brodel. É. Olha só onde a gente foi. Puta, cara, olha, por isso que é foda, cara. Por isso que, puta, tinha que gravar com você mesmo aí, porque vai, as ideias vão jorrar aí, ó. E é legal que a capa desse CD de 73, cara, pra quem não entendeu aí a abertura, o jovem ouvinte que não entendeu a abertura, é, são as cabeças dos integrantes, assim, em bandejas, né, cara? O que diz muito sobre a repressão da época, né? Sim. Ah, e também, e se você pega vídeos das apresentações, né, cara? Tipo, porque hoje pra gente é uma coisa meio natural, mas, assim, você imaginar que nos anos 70 entrava o cara fantasiado, todo completamente maquiado, vestido de gatos também, né? E alguns, eles vão com umas maquiagens de gato também. É, pode crer. É, uma coisa meio drag queen já na época. É, meio Pablo Vittar, né? Era, tipo, isso, meio Pablo Vittar, meio RuPaul's, né? É, cara, pode crer. E, tipo, isso pra gente hoje em dia é tranquilo, a gente vê um seriado sobre isso. Na época, isso era destinado a cabarés, a puteiros, né? A lugares que a família brasileira tradicional, em tese, em teoria, não frequentaria. Né? Não, nem fudendo, cara. A família cristã tradicional não frequentaria nem fudendo. E é legal que no meio deles você tem o Ney Matogrosso, né, cara? Com a cara toda pintada. Ele falou numa entrevista que um dos motivos dele entrar com o rosto pintado, além dele ser uma pessoa tímida, né? Que ele pelo menos alega que ele é uma pessoa tímida. E a maquiagem foi uma maneira de criar um personagem ali, né? Pra poder se expressar. Ele fala também que tem muito a ver com... Pra não ser... Como posso dizer? Pra ele não ser identificado pelos militares, sabe? Porque ele falava que, pô, todo show que ele fazia dos Secos e Molhados, ele falava que ele recebia ameaça de morte. Tipo, você vai morrer hoje... E que você tá fudido, e que você é uma bichinha, que não sei o que lá. Tipo, esses tratamentos aí homofóbicos daí pra baixo, né? E ele falava que tinha shows assim que ele terminava, ele saía, né, do palco e tinha um carro esperando ele, né? E o cara falava, não, entra aqui que é mais seguro. E ele falava, não, passa amanhã, tchau. Então ele falou que realmente ele esteve muito... Flertou muito com a morte, né? Por causa das suas performances polêmicas. Mais uma vez essa sociedade... É, essa sociedade conservadora, e aí não tem como não fazer o paralelo com hoje em dia. Por mais que a musicalidade seja diferente, eu não imagino que o Pablo Vittar. Imagino que o Pablo Vittar deva ter sofrido ameaça de morte já deva ter sofrido esse tipo de coisa também. Com certeza. E aí é foda, né, cara? Porque a gente tem a impressão de que nada muda, né? Aquela frase do Marx, né? A história se repete. É. Uma vez como. Eu sei que a segunda vez é uma tragédia. É, sempre a tragédia, né? Não, a segunda, uma vez como tragédia, e depois como farsa, né? Não, um negócio assim. É, algo do tipo. E os Secos e Molhados tinha essa pegada, né? De tipo, vamos incomodar mesmo, né? vamos tirar a galera da zona de conforto. E sempre que me tiram da minha zona de conforto, eu acho válido. Ah, pô, com certeza, cara. Eu gosto de ficar chocado, cara. Que nem você citou e RuPaul, cara. A minha esposa teve uma brilhante ideia de assistir uma temporada do RuPaul aqui. Eu assisti um episódio achando que ia ser mais ou menos, assisti as 8 temporadas que tem disponíveis aí na Netflix, sabe? Pô, cara, o RuPaul é muito bom. É muito bom, cara. E pega muito essa coisa, né, cara? Sim, com certeza, cara. São pessoas marginalizadas também. Sim, com certeza, cara. É um público aí bem altamente marginalizado. E é foda, cara, porque assim, se você for pegar a musicalização, né, cara, os instrumentos, se você for pegar o vocal, né, cara, porque ele tem um timbre de voz lá que é o contratenor aí, um negócio assim, não sei, eu sou meio leigo. Que isso também já chocava, né, porque você tinha um cara com uma voz, tipo, que só, teoricamente, só seria reproduzida em mulheres, né, cara. E o cara fazia isso tranquilamente. Até hoje, né, ele consegue, eu acho impressionante. Já é um setentão, né? Setentão já, cara. E o cara continua fazendo o mesmo esquema, assim. Tipo, parece que as pregas vocais aí do cidadão não envelheceram, sabe? É. E aí uma coisa que você colocou aqui na pauta que a gente pode, que acho que dá pra falar aqui agora, é a questão das letras. Sim. Você pegar o... Acho que a primeira letra, a mais famosa dele, Sangue Latino, é aqui, é uma letra já fortíssima, assim, né? Tipo, é, falando justamente dessa questão da aceitação ou não, né, cara? Essa coisa do latino, do oprimido mesmo. Tipo, porra, eu acho essa música, acho do cara, caralho. Essa música do caralho mesmo, cara. E pior que essa música, ela trabalha com as ditaduras, né, da América Latina, né, que tem um pedaço ali que ele fala que os ventos do norte não movem moinhos e o que me resta é só um gemido, né, cara? Isso que eu gosto dos Secos e Molhados, assim, que eles conseguem trabalhar com metáforas, né, são poesias que se você pega pra escutar, assim, distraidamente, assim, passa batido, sabe? Você fala, pô, o cara, sei lá, usou a droguinha dele e tá viajando. Mas aí se você senta e pega pra digerir a música... Você tira várias metáforas ali que são muito fodas, cara. Porque ele fala do sofrimento, né, do povo latino-americano e com essas ditaduras aí. Que, na verdade, as ditaduras eram só uma maneira aí dos Estados Unidos ganhar a Guerra Fria, né? Minha alma retorta, meus caminhos tortos, né? É, olha. Isso, e tem essa frase, meu sangue latino rompe traçados e move moinhos. Rompe traçados e move... move moinhos. Isso, move moinhos mesmo. Não, caem os... rompe traçados, caem os sinos, um negócio assim. É foda, cara. E, porra, foda, né, cara? É muito foda. Quebrei a lança, lancei no espaço, um grito, um desabafo, e o que importa é não estar vencido, né? Então ele fala aí, dá pra você interpretar aí como se fosse a importância, né, dos movimentos sociais. Né? É resistência, né? Pra você enfrentar. A importância dessa resistência. Isso. E, pô, cara, sensacional, cara. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos. Meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa, rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei. Meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Você tem uma música favorita dele, Leonardo? Cara, eu vou falar pra você, cara, que essa é uma das favoritas, mas eu gosto também daquela lá que ele fala do patrão, cara. É o nosso patrão de cada dia. O patrão nosso de cada dia. Que nessa música ele canta, você vê que ele canta até com uma voz sofrida, né, cara? Que ele fala, já não sei se sei de tudo, quase tudo, só sei de mim. Eu sei que ele começa falando, né, que ele sabe de tudo, e no final da música, assim, ele termina como se falando que já não sei de nada, sabe? E a ideia é tipo oração, né? O patrão nosso de cada dia, né? Que seria aquela ode ao burguês, né? Isso. A figura do burguesão, do Estado liberal e por aí vai. Eu quero o amor da flor de cactus. Ela não quis. Eu dei-lhe a flor de minha vida, vivo agitado. Eu já não sei se sei. contou quase tudo. Eu só sei de mim, de nós, de todo mundo. Eu vivo preso à sua senha, sou enganado. Quase nada, eu só sei de mim, só sei de mim, só sei de mim. É, cara, e ó, é lindo pra caralho, velho. É, cara, a voz do cara é foda. É isso, é por isso que eu falo, tipo assim, muita gente que critica critica a música nacional, principalmente o rock nacional, e acha que o rock nacional é só aquele movimento do final dos anos 80. Sim. Né? Do final de que tem o Capital Inicial, que tem o Legião Urbana. É, que eu não vou falar nada aqui, eu não sei como é que foi a sua opinião sobre Legião Urbana, né? É, então, aí vai polemizar, né? Quero começar mas a falar eu já de Legião. É que eu já criei uns problemas no Tarja com esse negócio de Legião Urbana, entendeu? Então, ali no Tarja todos têm problemas, cara. Ali é uma delícia, né? É. Mas o... E aí a pessoa só conhece esse movimento do rock, né? A Uira, por exemplo, que é... Nossa. Até tem coisa boa nesse movimento, tipo, Engenheiros da Bahia é bem legal, mas sabe, pensar que o rock, enquanto movimento, enquanto estilo musical, tem muitos artistas no Brasil que fizeram um movimento de rock muito interessante, e enquanto estilo de vida, vamos dizer assim, tem muitos caras que eram rock and roll com a vera, e nem tocavam rock and roll. Sim. Sabe? O Belchior, por exemplo. Nossa, porra, o Belchior é um cara que merece um capítulo à parte aqui também, cara. O cara é muito foda. É, o Belchior é um cara muito rock and roll, né, cara? Muito essa coisa do rebelde, é. Da parada. E, tipo, ele falava muito do êxodo, né? Do, sim, cara. Da imigração nordestina. Falava muito, criticava muito Caetano Veloso, por exemplo. Tem muita gente que critica o Caetano. Então, é, tipo... Tem muita gente boa na música popular brasileira, o Seu Filmorados é um desses, assim, tipo, é uma galera que a gente precisava conhecer mais. Não, sem dúvida, cara. É que assim, as pessoas, eu sempre escuto as pessoas falando que a época do rock brasileiro é 80 e 90, né, por aí vai, que é a era de ouro, né. Pô, cara, isso é um equívoco demais, cara, porque na década de 70 ali, 80, você tinha Raul Seixas também, cara, o próprio Belchior, né, tudo bem que não é rock and roll, né, já é mais MPB. Mas falando de artistas brasileiros, né? Porque a impressão que dá é que o que se produz no Brasil nada presta, né? Quando na verdade é o contrário. Não é que não presta, é que nossos olhos estão virados para fora, né? A gente ainda tem a visão de colonizado, né? De olhar para tudo que vem de cima, achar que é maravilhoso e acabar excluindo as coisas que existem aqui, né? Não, é muito bizarro você ignorar determinados movimentos. Por exemplo, o movimento progressista no Brasil, do rock progressivo, o movimento progressivo... ele é ignorado praticamente, né? Ele quase não existe. E um dos expoentes é justamente o Secos e Molhados. Sim. Dessa pegada meio que lá, no, lá fora você tem o Pink Floyd, o Yes, o Emerson, Lake and Palmer, que são bandas muito fodas, são, claro que são, né? São bandas de cabeceira, né, Nath? Sim, com certeza, cara. Nossa. Porra. Pelo menos, acho que a gente, eu escuto muito Pink Floyd, pelo menos. Não, mas isso é obrigação. Mas claro que, mas... É, obrigação, né, moral, cara? Pô. Tem que pegar um... Mas o Brasil tem muito essa produção também, né? Foi ignorado. O próprio... É, os Mutantes também tem uma pegada meio progressiva, assim. Não, com certeza, cara. O Mutantes é total, cara. Um cara que eu gosto muito também, quase não aparece, é o Tom Zé, né, cara? Tom Zé também é espetacular. Tom Zé. Tem mais uma aqui, eu separei mais uma musiquinha aqui que dá pra... Não sei se você já ouviu falar que é aquela Assim Assado. Que era o mesmo álbum de 73 aí, cara. Que aqui, pô, a crítica tá descarada, né? Porque a letra começa assim, ó. São 2 horas da madrugada de um dia assim. Um velho anda de terno, velho assim, assim. Quando aparece o guarda-belo. É posto em cena, fazendo cena, um treco assim, não sei o que lá. Aí tem uma hora que fala, mas o guarda-belo não acredita na cor assim. Decide o terno velho assim, assim. Porque ele quer o velho assado, porque ele quer o velho assado. Mesmo assim, o velho morre assim. Ou seja, o que seria essa cor que o guarda-belo não estaria aceitando, né, cara? Ele tá... ele usa a figura de um guarda ainda, né? Que lembra o quê? Sim, né? Que lembra os militares, né? Já é a questão policial, isso, né? Isso, daí fala da questão da cor vermelha, né? A ideia da repressão, cara. E, puta, aí é uma musiquinha que, sei lá, parece música de fundo de duende, sabe? Uma musiquinha bem, bem alternativa, né? Fazendo isso num treco assim, bem apontando o nariz chato, assim, assim. É uma letra complicada de entender. Cara, ó, e o guarda-belo é o herói assim assado, porque é preciso ser assim assado. Então, ó, que a repressão é feita aí pelo bem da população, né? Que é aquela coisa do de defender a moral e os bons costumes, né? Isso. É, os soldados... É bem parecido com aquela coisa do Geraldo Vandré, né? Soldados armados, amados ou não, né? É, então. Quase todos perdidos de armas na mão. Pode crer, cara. Puta. É isso, né? Aquela coisa do... O cara só obedece, ele não... É. Não pensa muito o que tá fazendo. Um soldadinho, né, cara? E tirando tudo isso, que você tem aí um rock bem progressivo, né, cara? Guitarrinha estridente. A pegada meio... Nossa, pegada total, cara. Eu acho maravilhoso. Pena não ter vivido diretamente nessa época aí. Que, olha aí. Eu vou te falar que se eu tivesse vivido nessa época, é capaz de eu sair pintando o rosto também aí, cara. E cantando e por aí vai. Acho que se eu tivesse vivido nessa época, eu já tava morto. Já tava morto. Já estaria morto há uns 20 anos atrás, né? Então, assim, acho que não sei se eu sairia do... Caralho. Se eu tivesse assim 65, eu não sei se eu chego em 1990, por exemplo. Acho que é difícil, seria difícil, eu acho, né, cara? Ia ser uma missão muito difícil aí, ser. São 2 horas da madrugada de um dia assim. Um velho anda de terno velho, assim, assim. Quando aparece o guarda-belo, quando aparece o guarda-belo, é posto em cena, fazendo cena, um treco assim, bem apontado, ao nariz chato, assim, assim. Quando aparece a cor do velho, quando aparece a cor do velho. Mas guarda-belo não acredita na cor assim. Ele decide no terno velho, assim, assim. Porque ele quer um velho assado. Porque ele quer um velho assado. Mas mesmo assim, o velho morre, assim, assim. E o guarda-belo é o herói, assim, assado. Porque é preciso ser assim assado. Porque é preciso ser assim assado. Então, eu queria falar aqui que a gente não pode esquecer também que o Ney Matogrosso, ele é filho de militar, né, cara? Isso deve ter dado uma treta. Nossa, imagina o Natal da família Ney Matogrosso. É, nem devia ter. Eles nem deviam se falar mais, né? Provavelmente o pai dele... Provavelmente não, né? O pai dele já tá morto. Sim. Né? Eles nem deviam se falar, né? Imagina. Eu acho que sim, cara, porque aqui ele fala que ele largou, porque ele tava começando carreira na aeronáutica também, em Mato Grosso, né? Daí parece que ele largou tudo, porque ele queria trabalhar como ator. Veio pro Rio de Janeiro, acabou virando hippie, né? Acabou vivendo aí dos seus artesanatos aí, por aí vai, e foi descoberto aí. Viver da sua arte, cara. Olha, isso é uma coisa que deveria acontecer com todo mundo. Todo mundo deveria viver de sua arte, né? Tem uma música aqui que é muito boa pra pegar essa questão do... Pra pegar justamente essa coisa da moralidade, do questionamento da sociedade mesmo, que é a Elvira, né? Ah, que é o... Olha só como é que já começa ela. Ela começa interessante, tipo... Porque o primeiro refrão dela é aquela... Vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira... Vira, vira, lobisomem, vira, vira, né? Enfim, já falando dessa questão da homossexualidade e tal, né? Sim. E aí ele começa a música, a primeira estrofe da música é: o gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada. Tipo, quer dizer, é uma coisa meio do azar, né? Tipo, pelo menos o que eu entendo é que é o azar, né? Da pessoa que nasce... nasce numa sociedade homofóbica, né, desse tipo. Sim, sim. O azar da pessoa que nasceu nessa sociedade, né, tá tendo que viver esse tipo de sociedade, né? Não pode crer, cara. Não, mas é fantástico, cara. Eu nunca tinha pensado num gato preto, assim, baixo da escada, como um viés de azar. E lembrando aqui, né, deixar bem claro pro amiguinho que não escutou direito, o azar não é nascer homossexual, né? O azar é nascer homossexual numa sociedade homofóbica, né? Exatamente. O azar não é ser homossexual, não é ser negro, não é ser mulher. O azar é ser qualquer uma dessas coisas na nossa sociedade, infelizmente. E, cara, eu duvido se não tem um hétero que nunca deu uma viradinha nessa música, hein, cara? Pelo menos com os pezinhos assim, tipo... Revelações aí. É, cara. Tá, quem nunca? Quem nunca? Na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, festa. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira, vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Boa tarde. Você não vai fazer uma bad vibe aqui um pouco? Você não fica um pouco deprimido quando você vê as críticas do meu Deus, dos Secos e Molhados ser tão atuais, serem tão atuais? Assim? Caralho, cara, olha, eu vou te falar que você... É que assim, a gente vive numa sociedade onde são discutidas coisas que eram discutidas no século XIX ainda, né? Pra você ver como que a gente progrediu muito. E é difícil mesmo, né? Você olha, a gente tem um governo totalmente repressor aí, né? Aí no Rio de Janeiro, imagino que seja a mesma coisa, né? Mas aqui no estado de São Paulo é porrada de professor que faz manifestação. É, aqui no Rio... Mesma pegada, né, cara? Que eu lembro que uns bombeiros andaram apanhando aí um tempo atrás, né? Ah, bombeiro apanha direto, professor apanha então, sempre. Cara, a gente, assim, se a gente for fazer uma análise do Brasil hoje do século XXI, a gente vive num estado de repressão. A gente continua vivendo aí num estado que é homofóbico, né, cara? Senão você não teria homossexuais apanhando na rua. A gente continua vivendo numa sociedade segregada, né? Onde você tem uma parcela grande, negra, que vive às margens da sociedade. A gente tem uma desigualdade social muito grande ainda, né, cara? A gente tem uma polícia repressora. Cara, a gente tá na ditadura mesmo, hein, cara? Você tem um governante que é um imbecil, né? Um imbecil troglodita ainda. Troglodita ainda, cara. É bem... Assim, acho que é o cara mais... A figura mais deprimente aí, talvez até desde o Figueiredo, né, cara? Ah, sim. Que até, tipo, mesmo os outros presidentes sendo tão ruins quanto ele, né? Tipo, pelo menos eles não eram tão não eram figuras tão depressivas. Yeah. Tão terríveis, né? Esse é um carisma, tão né, estragáveis, cara? Como é o Temer. Eles tinham um pouco de carisma mais, né? Aquela coisa do líder. Né? Eles vendiam essa imagem muito bem, cara. O Temer não tem nem 4% de... bem ou mal, até, tipo, até os presidentes, até determinados presidentes, tipo, FHC, Sarney, Collor, a própria Dilma, que também não era muito carismática, mas até eles ainda tinham, ainda faziam discursos menos fora da casinha, ainda tinham ainda eram abertos a algum tipo de diálogo, né? Ainda eram... seres humanos, né, cara? O Temer sei lá, é um bicho, não sei o que é aquilo. Eu não sei, né, cara? É uma criatura, sei lá, cara. Eu sei que a Dilma, assim, ela... Realmente, os governos da Dilma foram ruins, né? Foram muito além aí, mas... Mas, assim, cara, eu acho que ela encarou as repressões, assim, de uma maneira muito democrática, né? Coisa que o Temer já não sabe fazer muito bem, né? Porque a Dilma não foi truculenta em nenhum momento. Pelo menos desconheço, né? Até certo ponto também, né? Porque ela que aprovou a lei de terrorismo, por exemplo. Puta, pode crer. Que hoje tá prendendo manifestante. Verdade. Então, assim, claro que a gente não pode... Não vou dizer que ela é menos truculenta que o Michel Temer, que o governo Temer, pelo menos. Mas não é... Também não foi nenhum mar de rosas, né? E pra Dilma, dói mais porque a Dilma... fez parte dos movimentos, né? Sim. Anti-ditadura. Ela fez parte da guerrilha, e cara. E depois ela foi participar... ela foi guerrilheira. Ela era... Ela fazia parte da guerrilha do Araguaia. Ela pode não ter pego em armas, mas ela foi... Fez parte daquele movimento. Ela foi torturada. Por falar em tortura, cara, tem a última faixa do álbum aí, dos Secos e Molhados, traz uma música que chama Fala, né? Que é uma música bem triste, assim, que seria... É tipo um poema mesmo, né? Que você pega, assim, só que ele foi musicalizado. Que ele retrata uma tortura mesmo, né, cara? Uma tortura. Você olha assim, tipo, eu não sei dizer, nada por dizer. Então eu escuto se você disser tudo o que quiser. Então eu escuto, fala e fala. Aí você pega essas estrofes assim, cara, tipo, você vê assim, tipo, você consegue mentalizar assim, tipo, puta, essa letra aqui é um ser humano sendo torturado, saca? Tipo, essa é uma denúncia muito foda, que pode passar por uma letra de um desavisado assim, pode imaginar, é uma letra romântica, né, sei lá, tem um amante cantando pra sua esposa, não sei o que lá. Mas não, né, cara, ela denuncia a repressão mesmo, né, a truculência. Eu só vou falar na hora de falar, então eu escuto. Então, assim, isso me lembrou até uma história que uma menina hoje estava contando lá no estádio, uma amiga minha, que o professor dela teve aula no IFIX, né? E a diretora do IFIX, na época dele, foi torturada pela ditadura. Sim. Né? Ela passou por... Ela era guerrilheira, ela era revolucionária e passou por essa tortura. E aí ela estava contando justamente essa coisa, né? Ela foi torturada olhando para o relógio, porque a reunião que eles queriam saber qual era ia acontecer às 2 horas. Né? Sim. Então ela foi torturada até às 2 horas, se segurou para não contar nada, foi sob tortura. Quando deu 2:30, ela falou, o que vocês queriam saber era isso, mas agora não adianta mais porque a reunião aconteceu às 2, né? E aí quando ela falou isso, ela descobriu que o relógio estava atrasado, estava adiantado, né? Eita. Ainda era 12:00. Então é bem isso, né, cara? Era justamente... Os militares normalmente queriam saber eram marcações de reunião, momento, onde eles iam se encontrar, essas coisas. Então a tortura era... A tortura acontecia até o cara... O cara aguentava até acontecer a reunião. Sim. Depois que acontecesse a reunião, acontecesse o que quer que o grupo tivesse marcado, ele até contava qualquer coisa assim, e às vezes ele era assassinado, né? Sumia. Era muito comum sumir, né, na ditadura militar, né, cara? As pessoas não têm noção, né, cara, do que é. Você passa 30 anos num regime relativamente democrático, e aí a classe média não sofre isso, né? Não. Mas na favela ainda tem isso, né? De você chegar um dia e o seu vizinho desapareceu. Ah, ninguém sim. Sabe onde é que tá. Caralho, isso é uma realidade ninguém mesmo, sabe, né? Ninguém sabe o que aconteceu com ele. É verdade. E fica o famoso silêncio velado, né? Que todo mundo sabe que alguma coisa aconteceu, mas ninguém... Fica um clima de luto, né? Ninguém pode, ou ninguém quer falar nada. Bom, mas isso que você falou, cara, é interessante mesmo, né? Porque a classe média aí, que é altamente conservadora, formada por muitos jovens, né, cara? Sentem falta de um período que nem viveram, né, cara? É tipo assim, você lutar pelos valores que não são nem da sua geração, né, cara? Não sei se é certo dizer isso, mas é uma loucura tão grande, né? Se isso pra mim já dói, já embrulha o estômago, Imagina pra um cara tipo Rubens Paiva, tá ligado? É, entendi. Pra uma pessoa que perdeu um ente querido nesse, por conta disso. Pras pessoas que viveram isso, né? Que muitas pessoas passaram por tortura e estão vivas ainda e sofrem até hoje por conta dessa... pelas sequelas dessa tortura, dessa pressão gigantesca, né, cara? Tipo, são coisas, assim, inenarráveis, né, cara? O pau de arara, pra quem não sabe o que é, procure. É uma parada desumana. A questão de relatos do Ustra, né? Que foi o cara que o Bolsonaro falou em homenagem, né? Durante a votação. Tem relatos de que ele introduzia baratas na vagina das torturadas. Isso que me deixa puto, assim, cara. Porque como que você pode falar que uma pessoa que faz esse tipo de coisa está defendendo o Brasil, né? Que aí vem aquele sentimento ufanista que dá até ânsia de vômito, né? Como que alguém que fala que é bom, que defende Deus, a família e caralho, quatro, é capaz de coisas tão terríveis, sabe? Aí que rola uma hipocrisia muito forte. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. E acho que você colocou aqui na pauta o legado dos Secos e Molhados para a posteridade. Acho que esse tem que ser o legado, né? O legado da luta, né? Da resistência. Porque a gente está vivendo um momento difícil, né? Vai ficar mais difícil a tendência. Então, esse é o momento. A gente tem mais armas do que eles tinham até, né? Hoje a gente tem internet, a gente pode gravar um podcast, a gente pode fazer um vídeo no YouTube, alguma coisa assim. Então, a gente tem que lutar, tem que resistir o máximo que der, sempre. É, perfeito, cara. Show de bola. Porque motivos pra lutar, eles sempre existem, hein? E existirão aí. E é uma pena que em 1974 a banda já se dissolveu já, né? Que eles acabaram discutindo aí por questão de valores, né? De direitos aí. E o Ney Matogrosso seguiu aí o de maior sucesso entre todos eles, né? Carreira solo. A carreira solo dele é fantástica, cara. E hoje é um tiozinho que tá envelhecendo bem aí no Leblon, né? Não tão bem, né? Você viu que ele... Falou umas coisas recentemente. Não, mas você viu que ele deu um expor lá no pessoal do MBL, cara? Eu não fiquei sabendo. Porque lá em 2013, lá, quando tava começando tudo isso lá, o Kim Kataguiri lá, o Kim lá, bundinha lá, tirou uma foto com o Ney Matogrosso, né? É. Até na época eu olhei assim, né? Falei, caralho, nem Mato Grosso tirando foto com esses caras aí, né? Mas aí eu acabei pensando, pô, ele é um cara famoso, né? Então as pessoas devem parar ele pra bater foto. Ele não ia negar uma foto, né? É, não ia negar uma foto, porque quando você é famoso, as pessoas vêm tirar uma foto com você, né? Aí jogaram um tempo atrás aí a foto dele com o Kim Kataguiri lá, daí ele falou, ah, eu tirei foto com esse merda, sabe? Tipo, deu uma esculachada, assim, no menino, assim. Até porque o MBL é um movimento que é totalmente contra tudo que foi pregado lá atrás, né, no dos secos e molhados, né? Pelo menos ele ainda mantém um pouco de coerência, né? Sim. Porque às vezes parece exigir muito de alguns músicos disso, né? Abraço aí pro Lobão. Ah, é um puta que pariu, né, cara? Foda. Alguma coisa aí, Douglas, que você queira falar aí que não tenhamos abordado nesse tema fantástico? Só dizer que a minha música favorita de Secos e Molhados é o Doce ou Amargo. Acho que podia até, se tu for botar uma música de encerramento aí no cast, acho que podia ser essa. Com certeza. E tem uma frase dela muito boa, né? Beber o suco de muitas frutas, o doce ou amargo, indistintamente. Caraca, isso é uma poesia. Então é isso. Foda, né, cara? Foda, né? E é isso que a gente tem que fazer, né? É. Beber o possível, como diriam, em Secos e Molhados. Eu, né, gosto daquela também lá, Primavera nos Dentes, cara. Que também é outra música que é um... Já é um puta pra nome, cara, né, do caralho, sabe? Então aqui abordamos aí, falamos um pouco, né? Porque a ideia não é se estender muito, pra não ficar um cast muito longo aí, pra não cansar o querido ouvido dos nossos ouvintes. E Douglas, para finalizar aí, você tem uma mensagem para a posteridade aí, cara, para as futuras gerações? Finge aí que alguém vai escutar esse cast daqui a 500 anos, cara. Qual que é a mensagem que você deixaria para essa pessoa? Me desculpa. A gente tentou. Caralho, perdão pelo vacilo, né? Peço perdão pelo vacilo, a gente vai correr atrás, a gente vai tentar. Eu espero que as coisas estejam melhores por aí. Né? É verdade, a gente partiu do pressuposto que tudo vai estar uma merda, né, daqui a algum tempo. Abraço, Nazi, muito obrigado, esse cast foi do caralho. Gostei bastante, cara. Vou convidar você mais vezes aqui pra gente falar de música, drogas e rock and roll. Por favor. É isso aí. Só não me chama pra falar... Bom, assim, pode me chamar pra falar de Legião, mas... É. Saiba aqui. Pra fazer o. Ramones também. Não, mas Ramones é foda, cara, né? O Ramones eu não aceitarei falar mal de Ramones no meu cast, por favor. Legião eu até aceito, velho. Olha. Pode falar mal de Sex Pistols, mas não fala mal do Ramones, pô. Apesar que eles eram bem fascistinhas não também. Não vou falar, né, mal do Ramones. É, exatamente. Não vou falar mal do Ramones, vou falar mal dos integrantes da banda. É, fala mal do. É o Johnny Ramone. O JJ. O Johnny Ramone é o mais fascistinho de todos lá, cara. O Joey era gente boa. Esse arrombado aí mesmo. Então fechou, cara. Então um abraço aí para o grande público aí. E não se esqueçam, galera, o mundo precisa de mais Ney Matogrossos e menos Bolsonaros. Um abraço no coração. Seca o corpo, a sede na indolência. Beber o suco de muitas frutas, o doce e o amargo, indistintamente. Beber o possível, sugar o seio da impossibilidade.